expansão, pode crer, simulação, onde a molecada cresce com a arma na mão. Expansão, pode crer, simulação, com a arma na mão. Mamute é o meu nome, eu sou mais um suspeito. Celândia, onde eu moro, véi, eu trago no peito. Expansão lá do norte, foi aonde eu me criei. Sempre convivendo aqui, na mira da lei. Desde pivete aqui, vem aprendendo a viver. Com a polícia no meu encalço, eu tenho que me defender. 9mm, 12 de repetição. Tenho que tomar cuidado para não morrer. É bom a molecada nas esquinas, fumou bagulho. Outros dentro do cage querendo estourar o seguro. Estão ali, véi, é por motivos diferentes. Mas muitos com o tempo se arrependem. Eu me lembro também de algum tempo atrás. Eles pensam em matar, roubar, não vou viver em paz. Eles matam sim, vai até por um real. Por um cigarro, outra família. Teve funeral, litrão de dreia na roda PT carregada. Eles saem pra dar um rolê, adiantar as paradas. Aqueles moleques não pensam no seu amanhã. Expansão aonde o crime rola. Eu quero a paz. Expansão, pode crer, simulação, onde a molecada cresce com a arma na mão. Expansão, pode crer, simulação, com a arma na mão. Expansão, pode crer, simulação, onde a molecada cresce com a arma na mão. Expansão, pode crer, simulação, com a arma na mão. Adicção ativa, fala a real. Preste atenção, aqui não tem paga pau. Conheço sim, véia, a verdadeira malandragem. Pra cair na área tem que ter coragem. Aqui uma parada errada aconteceu. Os cana na madruga pegaram um chegado meu. Com duas latas e meio, a PT na cintura. Será que ele vai parar na sepultura? Andar de bone, a barreta tem que se ligar. Os homens estão na área apavorando este lugar. Mas se eles te parar, não tente fugir. Vou disparar uma rajada, vou te dar um fim. Ouço tiro por todos os lados. Agora, véi, quero que desvende esse mistério. É um mistério sim, você está ligado. Ginelli e Mamute, você mata, você morre, pode esquecer o culpado. Aqui os moleques também, véi, tem atitude. Ao contrário de outros que se iludem, dando tiro pro alto também sem direção. Mas o pipoco que escutei, véi, era de oitão. Expansão, pode crer, simulação, onde a molecada cresce com a arma na mão. Expansão, pode crer, simulação, com a arma na mão. Expansão, pode crer, simulação, onde a molecada cresce com a arma na mão. Expansão, pode crer, simulação, com a arma na mão. O silêncio da noite quebrado é o som de tiros. Eu acordo, levanto, ouço vozes e gritos. Quando saio lá fora só posso lamentar. Infelizmente, mais uma mãe a chorar. Pois o seu filho não está mais aqui conosco. Deram nele um fim, foram vários pipocos. Ninguém acredita, velho, é no que vê. E se deixam enganar é com mentiras da TV. Pois a realidade só nós sabemos. Se pra vocês foi um fim, estou sobrevivendo. Temos que sobreviver a este mundo cão. Temos que conviver a essa situação. Pois eu vivo e convivo com isso todos os dias. Vida segura, véi, nenhuma garantia. Temos que tomar cuidado, se não é foda. Se derrubam mais um, cresce a revolta. Os caras vão correr atrás e vão tentar se vingar. E desse jeito a violência nunca vai acabar. Porque a paz aqui é a questão. Quantos colados da quebrada já morreram em vão? Mamute, expansão, de Nelly é privê. Adicção ativa, cai pra dentro pra ver de qual é. Cuidado com os cabritos, cuidado com os gambé. Nem tudo que é perigo tem placa escrita, né? Quero viver em paz, viva se for capaz. Violência aqui, véi, nunca mais, nunca mais. Expansão, pode crer, simulação, onde a molecada cresce com a arma na mão. Expansão, pode crer, simulação, com a arma na mão. Expansão, pode crer, simulação, onde a molecada cresce com a arma na mão. Expansão, pode crer, simulação,